Conectou então, só sangue bom na cena. Só louco consciente, meu irmão. Dispensa o calibre, se joga ladrão. Bandidagem, atrasa muitos lados, é só viagem. Alguém te espera em casa, se lembre de quem você matou. A família chora, pede sede, a sede de justiça, ela é eficaz. A revolta bate e deixa marcas em você. Não é de menos, fez por merecer. Andou do lado escuro, submundo, crime é sem futuro. Escolha errada na cela, agora é o fio da navalha. Mano, você é malandro, arruma um trampo, ajuda sua família no que der e vier. Mas é assim aqui na vila, acontecem vários fatos. Um deles a molecada querendo ser Superman, homem de aço. Vai crescendo, se tornando revoltado, viciado. Com o passar do tempo, acabou sua própria cova. Armador, caia, coiote, escudo da parte. Fique ligeiro, pois fazer fitinha, cobrar de vida, ficar por isso que me disse é feio. Não sei, queria ter uma ideia ou uma fórmula. Arrumo muito amor, como foi o Jesus, nosso salvador. Para com este mundo vencer, sem se preocupar com a situação. Se esquiva ladrão, se esquiva jão. Fez a escolha errada, agora aguenta. Os conselhos você evitou, agora só lamento, eu lamento. Vencer, sem se preocupar com a situação. Se esquiva ladrão, se esquiva jão. Fez a escolha errada, agora aguenta. Os conselhos você evitou, agora só lamento, eu lamento. Se atitude é 100%, tio correria, sem prosa. Maluquinho no veneno, uma passagem só de ida. Se ocupar, se passa o tempo, a mente encabulada todo dia maquinando. Com um olhar desconfiado e coração apertado, para pensar antes que se arrependa. Acorda meu irmão, rei, acorda antes que se arrependa. Não vou ficar parado, vegetando, me fazendo de coitado. Vou erguer minha cabeça, seguindo passo a passo, recendo os obstáculos, lembrando dos conselhos dados. Um sentido pra minha vida eu quero e vou buscar, sem esquecer de Jesus. Ó Senhor, perdoe-me pelos pecados já cometidos. Ainda há tempo de seguir a Cristo. Abra seu coração, irmão, pense bem nisso. Ele atirou, sentou o dedo, escolha errada. Opinar pelas más companhias, escolha errada. Está marcado na quebrada, é carta fora do baralho. Eu tenho fé que um dia, molecada, vai acordar dessa vida que não dá nada. E se pelo contrário, só tira e traz tristeza para a família. Se liga, louco, se liga, louco. Vence, sem se preocupar com a situação. Se esquiva ladrão, se esquiva jão. Fez a escolha errada, agora aguenta. Os conselhos você evitou, agora só lamento, eu lamento. Vence, sem se preocupar com a situação. Se esquiva ladrão, se esquiva jão. Fez a escolha errada, agora aguenta. Os conselhos você evitou, agora só lamento, eu lamento.